confiança. Enxugue agora teu pranto, alegre o teu viver. Esqueça o que se passou, ouça o que vou dizer. Não chores, ainda resta uma esperança. Nem tudo está perdido, tenha em Deus confiança. A vida que estás vivendo é perigosa demais. Vícios e drogas não trazem felicidade jamais. Não chores, ainda resta uma esperança. Nem tudo está perdido, tenha em Deus confiança. Queres sorrir como eu? Faça o que um dia eu fiz. Entregue-se a Jesus e seja muito feliz. Não chores, ainda resta uma esperança. Nem tudo está perdido, tenha em Deus confiança. Não chores, ainda resta uma esperança.